Sessão 59, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 59, do livro 3º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Uma história. A brisa dizia à rosa: dá, formosa, dá-me, linda, o teu amor. Deixa dormir no teu seio, sem receio, minha flor. Da tarde virei da selva, sobre a relva, os meus suspiros te dar. E de noite, na corrente, mansamente, mansamente te embalar. E a rosa dizia à brisa: não precisa, eu seio dos beijos teus. Não te adoro, és inconstante, outro amante... outro amante aos sonhos meus. Tu passas de noite e dia, sem poesia, a repetir-me os teus ais. Não te adoro, quero o norte, que é mais forte e eu amo mais. No outro dia a pobre rosa, tão vaidosa, no hastil se debruçou. Pobre dela, teve a morte, porque o norte a desfolhou. Novembro de 1858. Fim da sessão 59.